barbaridade. Que mundo de gente, tio. Até parece um formigueiro. Até parece que vai dar uma briga, tio. Vou voltar pra campanha, tio. Venho vindo da campanha, trazendo um certo receio. Aqui na cidade grande não se pode fazer feio. Com medo dos tiriricas, olhando de revesgueio, estou mais atrapalhado do que cego em tiroteio. Na campanha me saio bem, na cidade eu me atrapalho. É por isso que eu digo, meus amigos, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho. Tô nos pés da mura, tia. Sem estudo e nem ofício, é triste a vida do cuera. No meio da escola fina, o índio grosso já era, batendo de porta em porta e dando em casa em tapera. Na campanha me saio bem, na cidade eu me atrapalho. É por isso que eu digo, meus amigos, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho. Tô no último furo do rabicho. Uma balsa na cura preta. Tá feio o olho da baia, tô vivendo só de nhapa. Dou comida pros meus filhos, não me sobra nem a rapa. Matando cachorro a grito e tonteando perdiz a tapa. Na campanha me saio bem, na cidade eu me atrapalho. É por isso que eu digo, meus amigos, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho. O urubu tá voando com asa só. Eu vou embora pra aqui, só pra você. Não tenho ele nem beira, por conta do beleléu. Vou dar de rédeas pra trás, abanando com o chapéu. A vaca já foi pro brejo, se vai o boi com suel. Na campanha me saio bem, na cidade eu me atrapalho. É por isso que eu digo, meus amigos, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco no seu galho, cada macaco.